por libertar minha irmã que estava envolvida com um homem casado. Porque esse relacionamento, Padre, destruiu minha família. Mas Deus foi mais forte, o Deus do impossível. De uma irmã sofrida, que pede oração aos intercessores. Amém. Deus seja louvado, filha. Que bom que essa libertação aconteceu. Por falar em Deus do impossível, você já adquiriu o DVD Creio no Deus do Impossível? É um excelente presente para o Natal, um excelente presente para amigo secreto. Nas lojas, adquira e você estará ajudando a obra Evangelizar é Preciso. Creia no Deus do Impossível. Confie no Deus do Impossível. Não adquira DVD pirata, porque pirata, além de crime, é pecado. E você deixará de ajudar uma obra. A obra Evangelizar é Preciso. Presenteie. Filhos queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Chegar desafio. E o texto de hoje é Lucas 1:57-66. Lucas 1:57-66. É fácil dizer sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, ela teve um filho. No 8º dia foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe, não há ninguém na tua família que tenha este nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria que o menino se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras, João é seu nome. Todos ficaram pasmos, e logo se lhe abriu a boca e soltou-lhe a língua. Zacarias, bendisse ao Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história de João Batista corresponde a uma grande demonstração da misericórdia por parte de Deus. Deus tem misericórdia de Zacarias e Isabel, porque o nascimento de João Batista representou o fim de uma situação humilhante, de um casal temente a Deus, avançado em idade, porém sem filhos. Quando nasce João Batista, no imaginário popular, significava a suspensão da maldição que eles pensavam que o casal tinha. Por isso, foi tido como motivo de muita alegria. João Batista que veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista que hoje nos alerta. Natal é tempo de rever, é tempo de pensar e renascer. João Batista que vem nos dar um alerta, porque o Natal está chegando. Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-se povo e se fazer irmão. É tempo de Natal. Hora que ligeiro passa de ganhar a graça para conversar. Meu caro irmão, olha para dentro do teu coração. Vê se o Natal se tornou conversão. Se o Natal te ensinou a viver. De novo, olha para dentro do teu coração. Vê se o Natal se tornou conversão. E filhos queridos, mais uma vez eu vou chamar a atenção. Como você está programando o seu Natal? Vai passar com os amigos? Ótimo. Vai passar em família? Melhor ainda. Mas e a missa? Já se programou? Amanhã é véspera de Natal. Então amanhã por amor de Deus, né? Procure na sua paróquia, na sua capela, o horário da missa. Padre, eu não posso. Tudo bem. Então, dia 25. Obrigatoriamente. Senão, o seu Natal vai ser pagão. O seu Natal vai ser de Papai Noel. A missa é o ritual necessário para que o Natal seja Jesus Cristo. Vamos pedir a bênção de Deus em oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, que gerou Jesus para o mundo, praticamente às vésperas do Natal do teu filho, do nascimento, ajude-nos a gerar Deus em nossas famílias. Nossa Senhora, nesse momento nós colocamos todos aqueles que estão sofrendo. Sofrimento pelo desemprego, sofrimento porque não estão bem de saúde, sofrimento porque estão se sentindo sós. Junta teu filho, interceda. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, sobre a água, os objetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.